Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejo como dá pra gente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das lagoas de Nenê, pergunta-me a todo instante por Bahia, né, Caiquinha, como vão, tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto sabiá. Sou devoto de Padre Cícero Romão, sou tieto do nosso rei do cangaço, e meu regaço iluminado em pensamento, em meu repente sede que eu quero chegar. Deixe que eu canto cantiga de Niná, abram malas para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida, com forró fiado dando a bexiga de bom. Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado dando a bexiga de bom. Dig e banda Casa de Asas, ao vivo, em ritmo de shot. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como dá pra gente o meu olhar, mergulhado nos meses do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das lagoas de Nenê, pergunta-me a todo instante por Bahia, né, Queiquinha, como vão, tão tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto sabiá. Sou devoto de Padre Cícero Romão, sou tieto do nosso rei do cangaço, e meu regaço iluminado em pensamento, e meu repente cedo que eu quero chegar. Deixe que eu canto cantiga de Niná, abra uma ala para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado dando a bexiga de bom. Deixe meu verso passar na avenida, com forró fiado dando a bexiga de bom. Diz e banda Casa de Asas, ao vivo. Isso é o maior São João do mundo.